Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana não tem uma temática específica. E vamos iniciar com uma sequência de duas divas. Duas divas do hard rock. Uma delas que tem uma carreira também dentro do heavy metal. Estou a falar-vos de Doro Pesh. E do álbum Angels Never Die, vamos ficar com a música Bad Blood. Para vocês, Doro, Bad Blood. Yeah. Após Doro, ficamos com outra diva. Estou a falar-vos de Lita Ford e do álbum Black. Ficamos com a música White Lightning. E vamos ter agora uma nova sequência com quatro nomes grandes do hard rock que aqui nos aparecem em quatro lançamentos da década de 90. E vamos iniciar com os Europe. E do ano de 1991 vamos ficar com uma música do álbum Prisoners in Paradise. Estou a falar-vos da música Halfway to Heaven. Para vocês, Europe, Halfway to Heaven. We'll be right back. You're deep into the hole. Yeah. e após Europe ficamos com Mr. Big, e do álbum Bump Ahead de 1993 ficamos com a música Price You Gotta Pay. Continuamos com Kiss e a música Unholy do álbum Revenge de 1992, e também de 1992 ficamos com Yngwie Malmsteen, Fire and Ice, do álbum Fire and Ice. E vamos agora para uma nova sequência com três músicas ao vivo, e vamos iniciar com Stryper, e do álbum ao vivo 7 Weeks Live in America vamos ficar com a música Loud and Clear. Para vocês, Stryper, Loud and Clear. Loud, clear, scream, shout, loud and clear. We'll be right back. E nesta sequência de músicas ao vivo, após Stryper, ficamos com Bon Jovi. E do concerto em Wembley em 1995, ficamos com a música Wild in the Streets. E terminamos esta sequência com uma música acústica do álbum Five Man Acoustical Jam dos Tesla. Ficamos com a música Getting Better. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a primeira sequência de baladas deste Riff Service. E vamos iniciá-la com uma balada dos Poison. Estou a falar-vos de Stand, do álbum Native Tongue, único álbum da banda a contar com o guitarrista Richie Cotton. Para vocês, Poison, Stand. What we're taught, lies and money become the white man's god. We've burned all our bridges one too many times. The time has come now to draw the line. You know you got to stand. Hold on. wasted a bit of tear. Time. Heavy clouds about my head is pouring from the sky. Baby, there ain't no place I can hide. Loving every minute when my presence makes you smile. Then you look so fragile when you cry. Hate it when you do the stuff that's pushing me aside, leading me a lonely road to ride. Care anymore. Can't you see it's destiny? I just can't let you go. I bring us back to what we had before. Just a slave to your love. Why my estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas após Poison, ficamos com os germânicos Jaded Heart e do álbum Trust ficamos com a música Love is Magic. E terminamos esta sequência com Slave for Your Love dos Wigwam, retirada do álbum Wigwam Mania. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda clássica. Estou a falar-vos dos Journey e do álbum Eclipse. Vamos ficar com a música Ritual. Para vocês, Journey, Ritual. Don't coming. Can you feel it all around you? Everywhere I turn, it's holding me down. Thank you. após Journey, ficamos com Hardline, e do álbum 2, ficamos com a música Hold Me Down, e terminamos esta sequência com Brian Howie, e do álbum Circus Bar, ficamos com a música I'm Surrounded, e vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com um projeto que juntou Jimmy Page e David Coverdale. Estou a falar-vos do álbum Coverdale and Page, e deste álbum vamos ficar com a música Easy Does It. Para vocês, Coverdale and Page, Easy Does It. Understand. E nesta sequência, só com lançamentos dos anos 90, após Coverdale and Page, ficamos com Don Dokken e a música Crash and Burn, música retirada do primeiro álbum a solo do vocalista, o álbum Up from the Ashes, de 1990. Continuamos com os holandeses Van Damme, que aqui nos aparecem com a música Don't Run From The Fire, do álbum Night Crimes, de 1994. E terminamos esta sequência com os mexicanos Mirage, que em 1992 lançaram o álbum Ángel Ardiente. E deste álbum ficamos com a música Sexo y Más. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes dos anos 80. E vamos iniciar com os norte-americanos White Lion. E do álbum Pride vamos ficar com a música Hungry. Para vocês, White Lion, Hungry. We'll be right back. bullet and get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Baby, baby, what you got, Harry? What you got going? Well, I beat the bullet. No, you'll be more wrong than a man to want. Well, I get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Well, I get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Well, I get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. I beat it. Oh, baby, White Lion, ficamos com os também americanos Vain, e do álbum No Respect ficamos com a música Beat the Bullet, e terminamos esta sequência com os suecos Treat, e do álbum Scratch and Bite ficamos com a música Too Wild e vamos agora para uma nova sequência, e quem nos aparece são os Queensrÿche, que aqui nos aparecem com a música Empire, do álbum homónimo Empire de 1990. Para vocês, Queensrÿche, Empire. Downtown, no time, the world's falling. E nesta sequência, com três nomes clássicos do hard rock dos Estados Unidos da América, após Queensryche, ficamos com os Firehouse. E do álbum Hold Your Fire, ficamos com a música Hold Your Fire. E terminamos esta sequência com Steelheart e a música Sticky Side Up, música retirada do álbum Tangled in Reins. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes que aqui nos aparecem com lançamentos já do século XXI. E vamos iniciar com os suecos House of Shakira. E do álbum First Class vamos ficar com a música You Are. Para vocês, House of Shakira, You Are. Moment your eyes met mine, I've been cheating. após House of Shakira, ficamos com os Wygalius e a música Hold On To Love do álbum Reinventions. E terminamos esta sequência com os Blind Date e a música Everybody's Baby, música retirada do álbum Blind Date. E vamos agora para a penúltima sequência deste Riff Service e vamos continuar com lançamentos do século XXI. E vamos iniciar esta penúltima sequência com os Firebird e do álbum Double Diamond vamos ficar com a música Ruined. Para vocês, Firebird, Ruined. Yeah. staying alive with your pocket full of illusions. Always trying to find the deeper solutions. If you never change the way that you think, you forget who you are and what it means to yourself. All that is left is your dream. Don't let them fade away, 'cause you need all the dreams you have. Don't ever lose your faith, it's all you got as the world goes on. Don't let them fade away, após Firebird, ficamos com Heartplay. E do álbum The Album, ficamos com a música Don't Let Them Fade Away. E terminamos esta sequência com os Thieves and Liars. E do álbum American Rock'n'Roll, ficamos com a música Till the Walls Fall Down. E vamos agora para a última sequência deste Riff Service. E vamos terminar calmamente com quatro baladas. E vamos iniciar com os noruegueses TNT. E do álbum All the Way to the Sun, vamos ficar com a música Me and I. Para vocês, TNT, Me and I. Like there were several of me. We have conversations, we disagree on many things. We discuss life, we discover truth, though we don't always see it. Everything we know is everything we know is everything. Until we remember we're puppets for preachers of the cloud. com Jufria, Call to the Heart, que terminamos o Riff Service de hoje. E terminamos com uma sequência de baladas que iniciamos com os noruegueses TNT e a música Me and I. Continuamos com o também norueguês, mas radicado na Suécia, John Norum e a música Too Many Hearts, do álbum Total Control. Continuamos ainda com os japoneses X-Japan e a bela balada Endless Rain, do álbum Blue Blood. E terminamos com Jufria e a música Call to the Heart, do álbum Jufria. E é com Jufria que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e um forte abraço. Este é o Riff Service, eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. Rock on!